Delta El, confiado. E após da El, prossegue conforme autorizado. 749. Após da El, conforme autorizado. Confiado, obrigado. 5717, alinha e mantém após o banho da companhia. Alinha e mantém para passar a Salvador, bom dia, Web 5808, informação Golf. Web Jet 5808, informação Golf, correta, aguarde cópia Goiânia 340 nível. Guardando 5808, portão 11. Agora em 1288, alterna 1335, 3601. 1288, 3325, Salvador, muito obrigado, bom dia, 3601. Tá, 25, boa. Controle Web 5898, bom dia. Cruzando 2000 pés. Web 5898, contato radar na decolagem, submantenho 340, conforme autorizado. 05898. Web 5973, isso para 3000 pés, o altímetro em Salvador 1090. Para 3000 pés, viu? 5973. Está livre interceptado, 9970? Afirmo, está livre aproximação e cruze quando estabilizado. Federal 9970. 070 graus, 5 nós. Decolagem, Web 5777. 70 estabilizado. Federal 9970, complete a aproximação e chame a torre em 118 decimal 62. Autorizado, uma centena, decola da 17, primeira curva direita, subida Gole, após Gole Eval, após Eval direto destino, 1935 é o controle, e o transponder é o 5443, e aguarde só um minuto para cotejar, apenas irei pagar aqui a decolagem do WebJet, ok? 5973, livre LSSC para pista 90, desça para 2000, acusa estabilizado. Para 2000, acusará estabilizado na LS, e o 5973. 090, vento 060 graus, 5 nós. Livre, pois. 75717, decolado aos 18, controle 1935, boa viagem. 1935, prato. Whisky Fox Lima, cotejo no, a autorização. Controle, Salvador. Muito bom dia, Web 5717 decolada. Web 5717, contato, radar na decolagem, tudo em mantenho 340, prossiga conforme autorizado. Subindo até o 340, subindo conforme autorizado, 5717. 5973, reduza para aproximação, informe estabilizado. 5973, informar estabilizado, viu? E após cancela e acende ao 105, decola da pista 17, subida Momo, após Momo Albo e após Albo DCT Lençóis. Primeira curva é à esquerda, 1935 é o controle e o transponder é o 5444. Você 12 Salvador, bom dia, o Gol 804, gente da informação, Gol. Ciente, Romeu Golf Victor, correto cotejamento, já tem o POB? Salvador, Gol 804, ciente da Gol. Quando pronto para o acionamento, Romeu Golf Victor? Autorizado 5808 Goiânia 340 é o nível. Decola da pista 10, subida Momo, após Momo Albo, após Albo direto Zambi, após Zambi DCT Dogna, após Dogna DCT Goiânia. Controle 1935, o transponder é o 5450. Autorizado Goiânia 340, decola da 10, saída Momo, após Momo Albo, DCT Zambi, DCT Dogna, DCT Goiânia. 1935 é o controle na saída e 5450 transponde, Web 5808, portão 11. Correto, 5808 da WebJet, está pronto para o acionamento? Pronto para o acionamento, 5808. Autorizado, Xantax. Autorizado, 5808. Mando para a torre. Na papá para o ingresso, Luiz Fox Lima. Sideral 9970, solou aos 22, táxi livre, Alfa Kilo, pátio de cargas. Até lá na minha escuta. Salve Salvador, Juliette, Juliette, pronto para ingressar para a Tuna. Juliette, Juliette, táxi livre, corrigindo, reboque, autorizado, portão 3. Afirmativo. E Foxtrot Lima, tá livre o táxi pela pista no 7, chame a linha de pronto. 5898, chame Recife 1288, alterna 13335. 1288-3325, boa. Zero, vento 050 graus, 5 nós. Pode autorizar, 5973. Índio Papa Oscar, tá livre o táxi até o ponto de espera da 17, chame para o ingresso. Sete, não sete. já chega, 57 na 7. Chame Recife, 1288, alterna 1-3-3-2-5. Entendi a primeira, sócio, 1288. A secundária é 1-3-3-2-5. 3-2-5, bom dia. Se livre, Alfa e Kilo para o pátio de cargas, até lá na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio de carga na sua escuta. Signal 73. Não consegue avistar o balizador aqui. E aí, checa aqui com a infra-aero aqui, o 9970. Aqui. Alô, Salvador, Juliette, Juliette, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Igualmente, Juliette, Juliette. Disse que Fox Lima, decolado aos 26, chame o controle 1935. 1935, bom trabalho, seu Fox Lima. O Rio 5973, mantenha a posição antes da Taxiway Kilo para ingresso no pátio, ok? Ciente, vai manter a posição antes da Taxiway Kilo. O Sideral 9970 já conseguiu avistar o sinalizador? Não. Ok, chamar aqui a infra-aero, só um minuto. Tem um cidadão aqui no box, à nossa frente, que é o box 5. Só que não sei se é ele. Isso, mantenha a posição e aguarde o provável aí 180, ok? Ah, tudo bem. É mais pra trás? Rio 5973, mantém a posição antes daquele e aguarde para ingresso no pátio. Provavelmente o Boeing da Federal vai fazer um 180 aí. Gente, vai manter antes da Taxiway Kilo. 2Web 5808, acionado com 4-5 a bordo, autonomia de 4 horas e 56, alternando o galeão para o táxi. Confiado, objeto 5808, táxi livre pelo pátio, Juliette e Alfa, chame no ponto de espera, pronto para decolagem. Pátio, Juliette e Alfa, chame ponto de espera 5808. Eu 4, livre LS, aqui para pista 1-0, desça para 2.000 pés, o ajuste em Salvador 1-0-1-0, acuse no Lucas Edu, quando estabilizar. Passivo 1-0-1-0 para 2.000, reportaria estabilizada X-Ray. O Sideral 9970, passam o 180, o backtrack, a posição nos passados aqui pela infra-aero agora é a 04 e informe avistando o sinalizador, ok? Ah, positivo, agora conseguimos avistar o nosso amigo ali, obrigado. Já pode liberar o Rio aí. Ok, o Rio 5973, observe o 180 do Sideral e após ingresso do Pátio 3. Ciente, observando o Sideral, ingressando do Pátio 3, 5973. O Rio 5973, ao ingressar no pátio, observe o sinalizador, provavelmente na posição 05 ou 06, ok? Ciente. O 73, torre. Prossiga. A infra-aero nos passou aqui, que é o balizador da sua aeronave, encontra-se na posição ou 05 ou 06. Ciente, 05 ou 06. Papa Oscar, tá pronto? Autorizada a decolagem da 17, o vento 060 graus, 4 nós. Salvador, bom dia, TAM 3201, autorização para Confins, nível 360, informação Golf. Torre Web 5808, ponto de espera, pronto. Mantenha o ponto de espera, 5808 da Web. Materno 5808. Confirme a última aeronave que modulou a torre. TAM 3201, autorização para Confins, informação Golf. Só um instante, cópia, o 3201, né? Bom dia, Sol Salvador, aqui é o Azul Alfa Yankee Oscar. Azul Alfa Yankee Oscar, mantém, escute, aguarde liberação do reboque. Aguardará, na escuta. Índia Papa Oscar, decolado aos 3-1, chame o controle 1935. 1935, Papa Oscar. O Webjet 5808, mantenha a posição devido à aeronave que acabou de decolar agora da 17, vai cruzar o campo, curva à esquerda. Temos um Boeing da Gol na final da 10, ok? Cliente, mantendo a posição Web 5808. Controle, bom dia, Papa Tango, Índia Papa Oscar. Oscar, acione a modo normal 5-4 no 7, saída lotada, subindo ao 090. Qual que tu liga? Cruza? Cruzando 900 agora, senhor. Ciente, linha para Paróscar. Controle, o Infox Alto Lima, Castelo Plano, instrumento presente, solicito 085 para conquista. Autorização de reboque do Pátio 3 até a posição 01 no pátio principal. Autorizado, reboque, chame para ingressar no pátio principal. Demorar para ingresso no pátio principal. O Farol, contato radar cruzando 1400 pés, confere? Certíssimo, senhor. Até os milímetros. Gente. 04 já estabilizado? Estabilizado, gol no 804. Complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal, meia dúzia. 286, obrigado, será que é pouco? Gol 1804, estabilizado ILS, Campa Vista. Gente, gol 1804, ajuste no 010, tráfego avistado, pouso autorizado na 10, vento 050 graus, 4 noeste. Gente, livre pouso no 0, gol 1804. Tá 3201 no cópia. Cópia 3201. Autorizado com fins, 360 nível. Decola da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, e em Bridge intercepte a Zulu 16, o controle 119.35 e o transponder é o 5454. E autorizado com o piso 360, decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda direto Bridge, após Ampla Zulu 16. O controle 119, decimal 35, transponder 5454, TAM 3201. Correto, 3201, chame pronto no portão 8. Portará portão 8, TAM 3201. Webjet 5808, observe o pouso do Boeing da Gol, na final, após alinhar e manter 10. Após a passagem do Gol, alinhe e mantém o Web 5808. voo no 7. Voo no 7 no 5, assina a indicação, desça para o 040, chegada bom. 040, chegada bom. No 7 no 5. Salvador, bom dia, voo no 607, passa 220 para 150, cliente da Gol. Voo no 607, assina a indicação, desça e mantém o 050, chegada bom. 050, identificou, na boa, assina 607. No solo 36, libere a direita, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette, ok? Ativo Alfa, vai manter a posição antes da Juliette, 804. Solo azul Alfa, que é o Alfa, tem autorização para ingressar no pátio principal até a posição 01. Autorizado, o Alfinha aqui, Oscar. Gente, obrigado. 3201, Furrique, acionamento do portão 8. Alinhado pronto, 5808. Objeto 5808, autorizado a decolagem, 1-0, vento 060 graus, 4 nós. Decolagem, 1-0, 5808. Então, 3201, no... O pushback e assinamento autorizado, portão 8, chame táxi. Portão ataque, 3201. Torre. Seu portão previsto é 10, a Infraero já nos passou aqui que tem um tráfego da companhia no portão 10 também. O senhor vai aguardar antes da Juliette a liberação do portão, ok? 1804, aguardando. Objeto 5808, decolado aos 38, chame controle 1935. 1935, é 5808. Salvador, bom dia, é o voo 9032, posição 10. Gente, voo 9032, está pronto para cópia, Recife. Afirmativo, tem prosseguir. Autorizado, Recife, nível 410, via Peruísque 58, pista 10 decola, subida Puca, transição Caju, controle 1935 e o transponder é o 5452. Autorizado 410, na rota 58, nota 10, Puca, Caju, 1935, 452. Correto, cotejamento, está pronto para o pushback e assinamento? Ainda não, senhor. Mais 5 minutos. Ok. Uma Paula Pontas 40 na próxima. 0840, copiado. Salvador, bom dia, 3171, autorização Guarulhos, informação, gol. Red, tá pronto pra Kobe, 3171. Prossiga na sua. Autorizado Guarulhos, 340 nível, via Peruísque 50, pista no zero, decola, subida da El, após, após da El Leda, após Leda DCP Bidev, lá intercepte a aerovia, 1935 é o controle, e o transponder é o 5461. 40 para Guarulhos, aerovia Peruísque, o zero, depois da El no zero, na da El, após da Alboleda. Então, o OBDEV intercepta o E-Ferovia. O controle 1935 e o transporte 5461, TAN 3171. Correto, o TAN 3171 e chame pronto para o pushback. Fox Lima. Na escuta, prossiga. Mantenha-se em condições visuais, nível de voo 085. Chame agora o centro Recife, 1288, alterna 13325. 288, confirme a última. 13325, a secundária, Whisky Fox Lima, bom voo. Ok, 288325, bom trabalho. Controle web 5808, solicita vazante da presente. O ideal para Zambi, 5808. Da presente seria 290. Gente, aguarde, vamos coordenar junto ao centro. Guardando 5808. Ponto de espera, chame pronto para decolagem, o ajuste no 019. Aqui o táxi guia Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera, reporta pronto, na 3201. Chamaremos estabilizado no localizador, deixando 2.000 milhões. Prossiga. Posição Baian faz parte da sua rota? Baian negativo, senhor. Ok, gente, aguarde. Guardando. Web 5808, Centro Recife autoriza Zambi. Zambi, obrigado, 5808. Pô, no 607, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1091. Aguarda final do LF. 3 mil milhões, voo no 607. Web 5808, chame Recife em 1288, alterna 13325. 288, alterna 3325, obrigado aí pela coordenação, 5808, bom dia. Bom dia.